Localizador 3170. 3170, chama a torre, frequência 118, decimal 95. Bom dia, 3170. 3190, descend 2000 feet, QNH 1016. Clear, ILS X-ray runway 10, report established. Descend 2000 feet, QNH 1016. Clear, ILS X-ray runway 10, will report established. Argentina 1910. Pouso 10, TAN 3170. Salvador, Hugo 1192, autorização Recife. 1192, autorizado Recife, via Peso 17, nível 370. Sai da PUCA, transição na Caju, primeira curva esquerda, transponder 5426. Autorizado Recife, 370, Peso 17, PUCA Aracaju, transponder 5426. Ah, eu tô com o Fernando Cusco, 192. Boa, Fernando. Na escuta do azul, Alfa, X-Ray Romeu. Alfa, X-Ray Romeu. Bom dia, solicitando autorização de giro de motores em marcha lenta por 5 minutos no PAT 3, já em acordo com a Embraero. Estou ciente do acionamento da porta alterna no Alfa, X-Ray Romeu. Ciente, estou iniciando. Solo 3170, solo 31, direita, táxi Alfa, Juliette, portão 10. Direita, Alfa, Juliette, 10, 735, 3170. 7, full established, ILS, runway 10, Argentina 1910. Argentina 1910, contact Sabado Tower, frequency 118.95. Contact Tower 118, decimal 95, Argentina 119010. The ball tower with the Pinion Argentina 1910 could establish ILS 10. Argentina 910 good evening, clear to land Brunei 10, wind 180 degrees, 11 knots. Clear to land, runway 10, Argentina 1910. Argentina 910 on the ground at 35, lead by right and approved taxi via Alpha, Juliet gate 21. Taxiway Alpha Juliet 11, Argentina 1910. Frequency, frequency. Affirmative. 1910. Controle Salvador, bom dia, boa nona, tudo bem, informação. 172, aciona a identificação, desça para 2010, ajuste no 095, direto do Duna. Aciona 095, direto do Duna, gol. Salvador, o gol 1192, pushback, acionamento, posição 7. O 1192, autorizado, pushback, acionar, porta-táxi. Porta-táxi, 1192. Fala Salvador, que é o azul Alfa XRI Romeu, informando o teste dos motores da Pá 3, bom dia. Bom dia. O 972 reporta retornando para a Diduna. Para o táxi do gol 1192. O 1192, autorizado táxi via Índia, reporta ponte paradão no 0 pronto, que negão no 05, firma PUP autonomia, tá na... Tá com 5-0, 3 horas, Fortaleza. 192, próxima ponte, espera pronto, sai decolar. Uno 192, autorizado, venha decolar. Pista no 0, vento 170 graus, 119. A linha decola da 10, 1192. O 1172, autorizado LS X-Ray, reporta estabilizado. Autorizado LS X-Ray, reportará controle e saldão 2028. 208, gol 1192. Controle Salvador, boa noite, gol 1192. Gol 1192, contato radar, suba para nível de voo 370, saída Fuca. 370 Puka 192. 092, chama Centro Recife, frequência 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 2545-2685. 1192, bom dia. Bom dia. Voo 972, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 295, voo 972. 972, sinal 10, estabilidade. Voo 972, boa noite. Autorizado pouso, pista no zero, vento 170 graus, 109. Autorizado pouso, 90, voo 972. Bruno 72, solo 58, nível direito, taxi Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, eu vou 172. Alô, boa noite, esse é o voo 1173, um pouco adiantado, só para adiantar a subida prevista para São Paulo, Guarulhos, com a rota via UP Zulu 10. O 1173 já tem uma cópia, a saída é Sambu 1, transição Mótima. Copia ou vai voltar depois? Sambu 1, Mótima? Saída Sambu 1, transição Mótima. Copia. 1173, autorizado Guarulhos, via Pesulu 10, Taubaté, nível 360, saída Sambu 1, transição Mótima, primeira curva direita, transponda 5445. Vamos lá, 3720 ao nível autorizado, São Paulo, Guarulhos, Sambu Mótima com curva direita, após a Pesulu 10, Taubaté, 5445, transponda. Atendimento correto, porém só atento a transição Mótima, ok? Repassa para o 1173. Transição Mótima, obrigado. Salvador, bom dia, tá 3520, nível 350, João Pessoa. 3520, pulso 370. Guarda a coordenação, copia. Copia 370. 3520, João Pessoa, via Pessoa Luno 7, Recife, direto. Nível 370, saída Puca, transição Aracaju. Primeira curva à esquerda, transponda 5435. 3520, rota com porta plana, observou 1 no centro, recife, após tirar. Curva aqui é da porta,

73, boa noite, posicionamento 02, Salvador. Bono 73, correndo. Solo, assim que a Argos da Tanque está iniciando táxi para 04. Livre ao pátio, 3A, busca. Posso dar uma vai, pois chega, se eu não entrar na táxi. Então vamos ver 73 agora. Salvador, 3520, ponte 0, 0, 0, 0. 3520, autorizado, né? Decolapso no 0, vento 1, 7, 0 graus, 1, 2, 9. Ainda cola 0, 0, 3520. Andrés 86, aciona a identificação, desça para 2.000 pés, ajusta no 0 no 5, direto Duna. Da classe 21, controle de faltão 20.8. 3.0, Salvador, boa noite, ao 3.520, boa noite, escuta. 3.520, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 3.70, saída PUCA. PUCA 3.70. 11.73, 138, 4.15, Galeão. 15 Galeão, tá ouvindo? 138, 138, 138. Tá, gol no 73 no prisão, táxi Índia, reporta um disparadão no 0, pronto, que negão no 0, no 5. Ok, 1-0, no 5, informa pronto, o 173. Espera pro ano 1173, cara. Bom, 1173 autorizado, Lander Collapse, estamos 0, vento 180 graus, 1 no norte. Autorizado a linha área decolado na 0, gol 1173. Ano 0, gol 173, decoladas 25, controle Salvador 20.8. 08, boa. Salvador, bom dia. 11.73, novamente estamos. Bono 173, contato radar, suba para o nível de voo 360, voa direto Leda. Direto Leda, sobe direto, 360, 1173. 38 no meio, autorizado LS, reporte estabilizado.